Até onde o que pode e o que não pode influencia na sua vida e nas suas decisões. Aqui é a Juliana Pi. E eu sou o André Simões. Eu sou Matheus Nogueira e começa agora Pode Mais Um. Meu, caramba, hein, velho. Faz tempo que a gente não se reúne, hein? No ano de janeiro de 2020, mudou a década, mudou a galáxia. É vida pós-pandemia e vida ante-pandemia. Como é que vocês estão? André Simões e Juliana Pi, cada um na sua casa. Olha que maneiro, que lindo de ver isso. Vai, Pi, você primeiro. Tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. A gente se reuniu esse ano, não? Não. Não, né, não. Cara? Vocês vieram em casa ver uma... No podcast, Margarita, não. Não foi esse ano? Esse ano a gente foi, não é. Foi? É, mas no podcast... A gente não, não gravou, né? Podcast, é, a gente ó, não gravou nada. Tem que acontecer uma pandemia global, crise política mundial, pra gente se reunir. Brincadeira, hein? Mas tá bom. Graças a Deus, e aí, André, certo, como é que você tá? Tô bem, mano. Graças a Deus. Em casa, pandemia, quarentena, mas tá tudo bem, cara. No começo a gente começou a surtar, agora eu tô acostumando já com a quarentena. Vai ficar tô conversando bem, com a minha esposa, parece ser gente boa. Fazer amizade. Vira esse meme? Não, nunca vi. Não, excelente. Meu, o último que a gente fez foi sobre férias, cara. Nossa, muita faz muito coisa tempo. É, então, foi no ano de... Setembro de 2019, foi no ano de setembro de 2019, depois de Cristo. Que coisa. Putz, a gente tá muito preguiçoso mesmo, né? Tipo, a gente se vê em setembro, agora a gente volta com a maior caruda. Mas acho que é importante a gente voltar pra comentar as coisas. Eu sinto, assim, a pandemia no começo, esse negócio de quarentena, eu também fiquei bem, bem pilhada, porque você fica numa ansiedade do tipo, quando que vai acabar? Aí depois, quando eu pensei assim, não, acho que isso aqui é uma coisa meio permanente, eu vou ter que aprender a conviver com isso. Aí eu fui dando uma relaxada e tal. Talvez por isso que a gente tenha conseguido voltar aí a fazer o nosso podcast, pode mais um. A pandemia e aí, agora é no tipo novo formato, né? A pandemia é tipo a Ludmilla. No começo você acha meio assim, depois você acostuma com ela. Eu não acostumei ainda. Pô, não, falando em nem Ludmilla. Com a pandemia, nem com a Ludmilla. Pô, mas dá pra gente entrar já no nosso primeiro assunto, que é live, né, cara? Vamos falar disso, que a Ludmilla ela tem um evento recente aí de lives, né? É, ela pulou na piscina sem querer, né? Não pulou, ela caiu. Não, mas é elegante falar que ela pulou, né, cara? Cara. É mais elegante do que dizer que talvez ela não tivesse em sã consciência e deu uma caidinha de leve, né? A gente teve a... E o mais engraçado é que, assim, todo mundo comenta das lives. Não, todo mundo comenta das lives do tipo, teve milhões de pessoas, teve tantos quilos de doações. E da Ludmilla a gente só fala do tombo e do cara segurando o riso, né? Mas fala aí, André, o que você ia falar? Você tá assistindo alguma live? O que você tá fazendo? Eu só assisti uma do meu ídolo máximo, que é o Thiaguinho. Só isso, acabou. Thiaguinho fez live, assisti, não assisti mais ninguém. Mas o do Bruno Marrone tava sendo bem comentado, porque os caras chapou o gol, que foi muito engraçado. Então, meu, que situação, Gustavo, né? Lima, que situação. Gustavo Lima, mano, quebrou tudo, Marília Mendonça, até que chegou da Ludmilla. E aí a Ludmilla superou as expectativas. Cara, ela caiu na piscina e o cara segurando aquilo ali, impagável, cara. E ela queria continuar cantando. Dá risada. Pois é, né, cara? Se ele desse risada, já ia rolar o meme do caixão pra ele, cara. Total. Mas, o André citou um negócio legal aí, que é esse lance dos caras beberem durante as lives e tal. E teve um lance polêmico com o Gustavo Lima e você até que se, a gente até conversou um pouquinho sobre isso por um post que você tinha feito lá no Face Truque. Não, que você... não só pelo Gustavo Lima, né, cara? Teve de tudo. Henrique Juliano também, o próprio Bruno Marrone. É uma situação muito complexa, na verdade. É um assunto muito complexo. Complexo. Mas resume, então, uma... Resumindo, qualquer transmissão, pelo menos na TV, tem uma resolução e tem um órgão fiscalizador para isso, que é o CONAR, que não pode se ingerir bebida alcoólica ao vivo, na TV. Você até pode. Não pode haver embriaguez e consumo excessivo de droga. Você acaba com a gente, então, e não pode nem pensar em determinado horário. Não pode nem pensar. Mas assim, não se pode fazer o consumo excessivo de droga ilícita ou lícita sem a classificação indicativa. Esse é o ponto. Aí tem gente que coloca, ah, o Gustavo Lima faz uma live para ajudar a população carente, matar a fome de pessoas, e o povo enche o saco. O BBB tá todo mundo enchendo a cara lá toda semana, todos os anos, e ninguém fala nada. São situações completamente diferentes, cara. Completamente diferente. Quando você começa, quando o Big Brother começa, ele já aparece lá no cantinho, a faixa etária indicativa. Entendeu? Exato, não interessa se é. Os caras beberem lá na festa sem saber o que tá fazendo. É que o YouTube. Exatamente. É qualquer um pode assistir, entendeu? Miguel pode estar assistindo 3 horas da tarde. Ah, deixa eu ver o que aconteceu na live do Gustavo. O Miguel não tá olhando louco. E aí, então, aí dentro disso que o André falou. Falando palavrão, então, né? É, então, entra uma outra questão de que. Mas é simples, é só tá dentro de casa, quem decide são os pais. Beleza. Mas aí se acontece um caso, por exemplo, ó, o André tem criança pequena, tem um menino de 4, 5 anos, né? 4 anos. 4 anos. Então, se ele gosta do Gustavo Lima, pega o celular, o André deixa o celular com ele, falando que vai assistir, sei lá, Jovens Titãs. E aí vai pro quarto e coloca escondido na live do Gustavo Lima e tá lá o Gustavo Lima enchendo o caneco a torto e direito, assim. Sem e acho que não é nem só escondido, acho que hoje a inteligência artificial ela sugere tantos conteúdos a partir do perfil de utilização do usuário que é complicado, porque às vezes, por exemplo, a gente fala uma palavra, é muito comum que apareçam produtos relacionados àquilo e tal. Sim. Pode ser que os pais, né, assim, uma criança de 4 anos não tem celular, mas o André tem, ele tava vendo, tava conversando, sei lá, X-Videos, alguma coisa assim, e daqui a pouco começa a sugerir pro Miguel, entendeu? Então, acho que tem que ter, a inteligência artificial, ela acaba moldando a nossa vida de muitas formas, entendeu? E é difícil até você colocar uma barreira nisso, entendeu? Esse negócio da inteligência artificial, ela é assustadora, gente, de verdade. Eu tava aqui semana passada, baseado em fatos reais, a Camila tá aqui na minha frente, ela tá de prova. O Miguel tava com muita vontade de comer uma batatinha que veio num potinho redondo. E aí ele falou tal, eu fui lá e comprei. Cara, a gente ficou zoando a batata, ele comendo feliz. Do nada, cara, eu tava mexendo no meu Facebook, no meu Instagram. Apareceu uma propaganda daquela batatinha lá, né, Lloyd's, eu acho, não sei o nome da marca. E aí depois eu fiquei quieto, vi, falei, caraca, daqui a pouco o Camilo veio e falou, nossa, mano, olha, apareceu aqui a propaganda, que coisa louca, até ontem, antes de ontem, a gente tava nem falando dessa batata. Parece que tem um microfone embutido no meu celular. Tem, né, gente, esse é o lance, é o Dória, né? É o Dória que vigia. E não só, o André tá trabalhando pro Dória. E não só no celular, no computador também, porque hoje tudo isso é interligado, né, então hoje mesmo eu tava procurando lençol pra comprar. Daqui a pouco eu entrei aqui no computador do trabalho, que é a minha chefe não escute isso, mas eu tava pesquisando um lençol no computador do meu trabalho. E daqui a pouco no meu celular tava falando disso. Então, quer dizer, existe uma discussão grande a respeito da inteligência artificial e do trabalho de dados, né? Sim. Hoje no mundo. Os caras, a gente põe nosso dado dentro desses testinhos do Facebook aí pra saber qual pizza você é, qual é o príncipe encantado, sei lá o quê. Isso aí tudo pega dados da gente, né? A gente tudo pega dados. Com certeza. Às vezes é um risco pra todo mundo. E ainda no assunto das lives, cara, eu não tenho nada contra a live de ninguém. Acho que eu mesmo, com o meu trabalho de música, eu vou me beneficiar, eu vou usufruir desse tipo de serviço. Só que como a já regulamentaram isso pra TV e até alguns conteúdos pra rádio também. Passou da hora e acho que é o momento para regulamentar isso para a internet também. É. São, só para não ficar subentendido aí, são as mesmas pessoas que estão em defesa do Gustavo Lima, são as pessoas que pediram para fechar o museu, por exemplo. Você vê como exato, meio seletivo, assim. No meu ver, isso é muito seletivo. E eu não julgo as pessoas por pensarem dessa forma. Elas pensam dessa forma porque elas são induzidas a pensar dessa forma. A falta de educação faz elas pensarem dessa forma. Que o BBB mostra bebida e que não pega nada passar os caras embriagando lá. Até raspar a cabeça lá na live, Henrique e Juliano. O cara saiu careca da live, de tão chapado. Cara, eu não consigo, assim, eu não consigo. Pra mim, live foi um fenômeno pra eu descobrir que existem muitas duplas que eu não conheço, assim, tipo, Henrique Juliano, Jorge Mateus. Eu nunca ouvi nenhuma música dessas pessoas e não tô nem fazendo um julgamento moral disso. Ah, é ruim, é bom. É porque eu não ouvi mesmo. E eu não consigo assistir aquele negócio. Começa a travar. Mesmo o Thiaguinho, que eu gosto pra caramba. Eu comecei então, a assistir, travou umas duas vezes. Ah, tá chato. Você já pensou? Vocês já pensaram? Você que tá assistindo a gente agora. Se não há regulamentação, por enquanto não há regulamentação de internet. Né? É a terra de ninguém. Cada um faz o que quiser. Sim. Mas vocês já pensaram? Vou lançar uma reflexão aí. Se for levar na pegada do Gustavo Lima, o que podemos esperar da live do Eduardo Costa e do Leonardo? Que é, acho Deus que inclusive é amanhã, não é? Amanhã não. Nem sei, eu nem sei se vai rolar, tô chutando aqui. Eu acho que essa vai ser no dia 1º de maio. Então, cara, Vai ter mulher, mano, vai ter mulher pelada, vai ter um monte de coisa. Assim... Eu principalmente não acho graça nesse lance de bebê, porque eu não acho nem na vida real. Eu tava conversando com a minha sobrinha, a gente entrou numa discussão enorme sobre isso, porque ela tava achando engraçado essa questão da bebedeira e tal. Eu falei, gente, sabe aqueles héteros chato que anda em bando na balada e que bebe demais, e que grita demais, e que passa a mão nas minas, que fala besteira? É isso na internet, tu quer dizer, se eu não acho isso legal ao vivo? Eu não tô vendo a menor graça, a menor vontade de assistir, mas isso também tem a ver, como você disse, com preferências. O show dos caras é assim, né? Se você for no show do Leonardo e do Eduardo Costa, né, no espetáculo deles lá que chama Cabaré, meu, é assim no show. Então, assim, os caras não vão poupar na live. Então, hétero fazendo heterosice. Mas a Anitta tipo... foi meio diferente nesse lance, porque ela não vai fazer, diz ela, né? Não sei até quando ela vai ser. Ela fez! Mas ela fez uma live! Uma não, não. Cantando Oh Jesus. Isso aí foi um mesmo? Patrocinador. Você não viu, o Matheus? Olha aqui, eu tô até com a camisa de Jesus. Ela cantou, você tá alinhado com a Anitta. Ela fez um negocinho mais tranquilo. Oh Jesus. Gente, uma coisa horrível. O André. Pera aí, te cortando rapidinho, ó. Hoje eu tô de Jesus, de São Paulo e de Palmeiras. Mano, é Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Jesus, entendeu? Técnico. Ah, é verdade. Mas, peraí, deixa o André terminar. Vai lá, André. Não, fala. O lance da Anitta, eu achei que ela foi coerente, porque ela é chata, mano. A Anitta já deu. Mas ela é uma boa, uma grande artista e tal, mas ela é muito mal. Mas ela foi e falou, eu não posso fazer uma live, mais ou menos isso ela falou. Porque, cara, minha live e o YouTube, quem for fazer, não tem estrutura. Porque, tipo, ela vai dançar, ela vai fazer várias coisas. Meio que eu acho que ela quis se preservar, porque, mano, se já foi criticado o que o Gustavo Lima, os outros fizeram, imagina o da Anitta, se ela bota pra quebrar mesmo na live. Então, acho que ela nem quis... É que é incoerente, né? Os caras falam assim, fica em casa aí, e tá com o garçom, mas... né? É diferente, cara, é diferente. Pode ser qualquer artista, cara, a questão não é a live. Sim. Assim, a vista grossa, assim, a questão não é a live. Pra mim, pessoalmente, é tudo, tá ligado? É aglomeração de pessoas, é consumo excessivo de droga, é tudo. Mas a questão em si do problema com o Gustavo Lima não é a live ou ter várias pessoas, é o consumo excessivo de drogas. Agora, no quesito aglomeração de pessoas, eu prefiro não fazer. Os caras da banda insistiram pra caramba pra fazer uma live. Eu falei, eu não vou fazer. Colocaram outro batera lá pra fazer e fizeram ontem. Eu não vou fazer, eu não vou aglomerar. Eu não quero que as pessoas pensem, puta, olha que cara irresponsável, velho, tá todo mundo Sim. aí. Aí entra uma outra questão, pera rapidinho, entra uma outra questão que foi a live do Sandy Júnior, velho, que eu não mas eu praticamente assisti a live inteira, porque legal, né? Tava interessante, foi uma divisão muito boa de musicalidade, assim, acho que foi uma musicalidade muito boa. A Sandy tocando bateria junto com o Júnior tocando violão, tocando guitarra, o marido da Sandy, maestro, tocando de tudo. A live foi só os três, o Chororó entrou, fez uma participação, assim como foi a live da Ivete Sangalo. Eu acho Sim. que a live. Eu não sei se vocês perceberam, mas as lives, pelo menos nesse período de pandemia, elas estão tomando outra proporção. Elas estão virando grandes espetáculos. Pra Sim. ver quem, principalmente no sertanejo, pra ver quem faz a live melhor. Pra quem é mais fodão. Pra quem bebe mais. Pra quem arrecada mais. Esse não é o intuito, cara. Esse não é o momento pra isso. Eu acho que pra despertar o meu interesse, precisa ser o mais intimista possível, cara. Principalmente pelo momento. Assim, o que, que você ia falar do Thiaguinho, André? Só pra gente já ir pros finalmente desse assunto. O Thiaguinho, ele ficou a todo momento falando que todas as pessoas que estavam ali se submeteram a testes e tal, que todo mundo ali tava testado, que não tava com vírus e tal. Então tava todo mundo saudável. E as pessoas da banda dele que tinham mais, tem um ou dois lá que tem mais de 60 anos, não participar. Então o Thiaguinho, ele ficou pegando esse ponto, porque realmente, se você for ver, tá todo mundo muito pertinho um do outro, né? Então, exato. Aí, ó, aí o André pegou num outro ponto ainda, cara. Quer fazer live? Quer fazer uma grande produção? Como foi esses dias da Lady Gaga, Elton John... Cara, tenha estrutura pra isso. Não adianta eu querer alugar um lugar e fazer uma puta live e colocar a vida de todo mundo em risco. Se eu tivesse estrutura pra valer, pra fazer teste em todo mundo da equipe, teste em todo mundo da banda, aí de boa, não tem problema, tá ligado? Eu vou ter a certeza que eu não estarei propagando vírus por aí a Deus dará. Mas a gente sabe que esse não é o caso dessas lives que estão rolando por aí, cara. Infelizmente. Eu acho que isso que você falou, né, pra mim, o que eu valorizo numa live é isso ou aquilo. Acho que a gente tem repensado o consumo de forma geral, né? Tenho ouvido bastante um Braincast que fala sobre as marcas pós-pandemia, né? De que as pessoas têm se preocupado cada vez mais como as marcas têm lidado com a questão da pandemia e respeitado as pessoas que... Esse momento de grande mudança no mundo inteiro, né? Então, acho que isso também tem a ver com aquilo que a gente consome, seja um objeto, a loja que você consome que está aberta e está furando a pandemia, o shopping, que, enfim. E também o tipo de música que você consome, se o cara está respeitando ou não. Acho que isso é uma questão que todo mundo aqui está apto e pode pensar nesse momento. Será né? que vai continuar as Exato. Lives depois que a pandemia passar? Não, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É um novo nicho no mercado musical. Acho que os caras descobriram aí uma fonte gostosa de ganhar dinheiro. A do Belo foi super criticada também, né? Que ele ia cobrar 100 mil pra cada marca que quer aparecer. Porque, gente, o Belo existe ainda, meu Deus. O Belo tá devendo meio mundo. O Belo devia pagar as dívidas. O Belo tá devendo pro Denilson, né? 5 milhões. Denilson comentou na live dele, paga eu. Depois ele falou... Por quê? 5 milhões de quê? 5 milhões, é verdade, pelo Denilson, tem várias entrevistas. Gente, o André, ele tem que trabalhar no Fofocalizando, porque não, ele tem umas aí, notícias. O Denilson, isso aí todo mundo sabe. Eu não sei! Há 20 Olá, anos atrás, pô. Rapidinho, só pra ficar sabendo, se você não sabe, ok. O Denilson, há 20 se anos atrás... Se você não viu, você vai ver. Você vai ver. O Denilson, há 20 anos atrás, quando ele tava jogando ainda, ele investiu um bom dinheiro no grupo do Belo, que na época chamava Soetos. Soetos. O Belo era Soetos. O vocalista. E era claro, lembra do Soetos. De pagode. Só que uma das cláusulas do grupo era assim, que se o Belo saísse, acabava a parceria. O que aconteceu? O Denilson investiu uma grana boa lá e o Belo saiu. E aí o grupo, óbvio, deu uma caída. E aí o Belo saiu e falou pro Denilson, não, beleza, vou pagar essa multa aí, que no, na época acho que era de 8 mil reais. Ele não pagou, o Denilson colocou na justiça. 20 anos. 20 anos, correndo juros, tá em 5 milhões, tá ferrado o Belo não. Putz. Tá lascado, e ele véio. Vai ter que pagar, tá lascado. Véio. Vamos pagar nossas outra dívidas. Além de tudo que a gente colocou aí de aglomeração de pessoas, de consumo de drogas e tudo mais, tem outra questão ainda, cara, que é desse lance de doar. Ah, vou fazer uma live pra arrecadar não sei o quê e papapá. Cara, o Gustavo Lima, ele fez essa live aí. Parece que a do Luan Santana ultrapassou. Fala do Luan Santana, do Luan Santana. Do Luan. A live do Luan Santana ultrapassou arrecadações do Luan, do Luan. A live do Luan Santana ultrapassou em arrecadação a live do Gustavo Lima. Mas, cara, eu acho um absurdo isso aí, porque, beleza, você tá... É igual o governo faz, né? O governo quer que sempre que você se adapte ao problema. Nunca ele resolver o problema. O governo quer que você tenha segurança 24 horas na sua casa, que você tenha um seguro contra roubo, que você tenha que você não saia na rua mexendo no celular e tudo mais. Mas é ele que tem que resolver o problema. É a mesma coisa nessas lives aí. O Gustavo Lima, o Luan Santana, que arrecadaram muita coisa, eles estão, de certa forma, legal a iniciativa de ajudar e tudo mais. Mas, velho, os caras estão arrecadando muita coisa, é muita grana, eles estão monetizando muita grana nessas lives, e eu acho que o mínimo que eles deveriam fazer é falar assim, cara, vou doar toda a grana da monetização do YouTube para alguma entidade. Mas não, cara, eu acho que é uma tremenda de uma hipocrisia disfarçada de solidariedade, esse tipo de solidariedade. Isso tem demais no Brasil, né, Márcio? Vamos finalizar? Já, gente, já bateu 20 vamos, minutos. Vamos. Fala, André. Mas olha, em tempos de pandemia, na sua casa, você tem várias opções, você pode assistir uma live, você pode fazer um bolo de cenoura, você pode ler um livro, trabalhar home office. Certo? Você tem várias e fazer um curso online. Você pode fazer um curso online, como você também pode baixar um aplicativo no seu celular, né? Que, pelo amor de Deus, isso aí virou uma febre. Alguém me explica o que é esse negócio do TikTok. Porque eu não aguento. Vamos falar no próximo vídeo? No próximo vídeo? Vamos. Tem um TikTok, vamos finalizar isso aqui? Vamos finalizar. Quê? Não, peraí, deixa o recado. Não, deixa o André. Não, deixa o recado. Vai lá, André, fala. Deixa o André dar um recado importante. Você vai se familiarizar com esse assunto e vai mandar um TikTok. Eu quero. Eu não demorou. Tenho, valeu. Eu tô me segurando pra conter esse negócio. Então vamos finalizar. Esse foi o Pod Mais Um. Pode. Agora em formato vídeo e também no Spotify. Você vai poder acompanhar a gente aqui por vídeo também, cara. Olha que legal, hein? Ideia da Pipi! Muito bom! Beijo. Até o próximo. Amiga. Esse foi o Pod Mais Um. Valeu. Tchau, tchau. Pod Mais Pod. Um. Mais um.